E aí, parceiro? Aqui a mente cria na voz, cantando a realidade da nossa quebrada com essa letra que é do meu parceiro Dom Black Oficial, diretamente do DF para o Brasil e o mundo. Somos guerreiros de Jesus, cantamos pra ver a paz reinar. Somos guerreiros de Jesus, cantamos pra ver a paz reinar. Amanheceu na favela, o brilho que ilumina a quebrada. No sol do meu dia eu ouço piboco, sirene rachada. Vivemos numa guerra civil, um trem solto aqui é passado. A onda agora é fuzil. Nos ajude, Senhor, plantando paz no coração de todos os irmãos. Pra aqueles que não me conhecem, me chama de ladrão. Mas eu vou te dizer, ladrões são aqueles que estão no poder, iludindo a sociedade com discursos banais, roubando a nossa nação e querendo muito mais. Enquanto isso, nossa quebrada é que fica esquecida, como se fosse um deserto perdido sem vida. Vai vendo uma luz, se liga na fita. Aqui mais parece uma ilha, não cercada por água e sim por periferia. A molecada que brincava de polícia e ladrão agora fica nas esquinas com a Glock na mão. De olho nos cambé, não sei qual que é. Se não existe mais caderno, diploma, futebol, nessa vida só restou o luto final. O luto final. Somos guerreiros de Jesus, cantamos pra ver a paz reinar. Somos guerreiros de Jesus, cantamos pra ver a paz reinar. Agora vou chegando, agora vou rimando. Se liga no proceder, maluco, vou te dizer. Nesse sistema que obriga o meu povo a não ter paz pra viver. Nesse mundão tem muita pilantragem e desilusões. Olha só como é fácil perceber. Um garoto em frente à padaria pedindo pão para comer. Enquanto isso vem a corrupção rolando solta no poder. Eu fico revoltado vendo esses fatos acontecer. Não dá pra entender, mas nós vamos seguindo em frente, tentando sobreviver, lutando no dia a dia pra vencer. Porque somos um povo guerreiro de muita fé e nunca perdemos a esperança de ver o amor vencer a guerra. Quando esse dia chegar, uma grande luz vai se acender sobre essa terra, destruindo todas as maldades que existem nela. Então vamos acordar, é hora de lutar pelo amor, pela paz. Porque o inferno vai tremer, as estruturas se abalar quando o rei dos reis, Jesus Cristo, voltar. Jesus Cristo. Somos guerreiros de Jesus, cantamos pra ver a paz reinar. Somos guerreiros de Jesus, cantamos pra ver a paz reinar. Cantamos pra ver a paz reinar. Somos guerreiros de Jesus, cantamos pra ver a paz reinar.